Agora vejo que cansei de te carregar, e mesmo assim ainda sei aonde você quer chegar. Seria bom fazer de conta e sorrir, ver tudo desmoronar e nada disso vai valer ou te fazer mudar, pensar e se arrepender. Só cansei de te esperar. Olho pra frente, não vejo você. Eu sigo em frente, você não me vê. Não mais. O que eu queria eu consegui esquecer. E hoje em dia eu não penso em te ver. Consegui esquecer, e hoje em dia eu não penso em